não lhe pesa o coração. Milhões morrendo no mundo sem Jesus, não souberam da cruz, pois ninguém lhes avisou. Não lhe toca o coração poder fazer e nada fazer. Deus vai cobrar da tua mão o talento que enterrou. Você pode orar, contribuir, você pode ir onde está o semeador. Missionários morrem em pregar, você vive só pra o pouco que você puder fazer, Deus vai te abençoar. Missionário vai chorar quando a tua ajuda chegar. Ele não vai se sentir só se a gente der as mãos. Faça alguma coisa, por favor. Você pode orar, contribuir, você pode ir onde está o semeador. Missionários morrem em pregar, você vive só pra desfrutar. Mas o pouco que você puder fazer, Deus vai te abençoar. Mas o pouco que você puder fazer, Deus vai te abençoar. Faça alguma coisa, por favor.